Teodoro e Sampaio, não leva o celular para Jusi Flor. Ela está curtindo o nosso programa lá na Bahia. Ô Jusi, um beijo para você, viu? Seja muito bem-vindo ao Facebook do Cleiton Aguiar, tá bom? Essa música do Teodoro e Sampaio, que não leva o celular, eu tô lembrando de um conhecido meu, né? Que pegou a mulher transando com o vizinho no sofá da sala da casa dele e tomou uma providência enérgica. Tacou fogo no sofá. Luna Marcolini, dançar o bailão. Alô, galera, vem pra cá, pra nossa festa de peão. Vamos dançar bailão por esse Brasil inteiro, terra do meu coração. Alô, galera, vem pra cá, vamos dançar o arrasta-pé. Que a festa tá animada, tem branquinha, tem gelada e vai até de madrugada. O sanfoneiro já chegou, a moçada se animou, vou cair nessa folia. Do jeito que a coisa vai, eu arrumo um companheiro e daqui não saio mais. A mulherada arrumada, machaiada, assanhada, estão querendo se agarrar. E nessa gostosa muvuca, a gente fica na butuca e vai até o sol raiar. E nessa gostosa muvuca, a gente fica na butuca e vai até o sol raiar. Alô, galera, vem pra cá, pra nossa festa de peão. Vamos dançar bailão por esse Brasil inteiro, terra do meu coração. Alô, galera, vem pra cá, vamos dançar o arrasta-pé. Que a festa tá animada, tem branquinha, tem gelada e vai até de madrugada. O sanfoneiro já chegou, a moçada se animou, vou cair nessa folia. Do jeito que a coisa vai, eu arrumo um companheiro e daqui não saio mais. A mulherada arrumada, machaiada, assanhada, estão querendo se agarrar. E nessa gostosa muvuca, a gente fica na butuca e vai até o sol raiar. E nessa gostosa muvuca, a gente fica na butuca e vai até o sol raiar. Alô, galera, vem pra cá, pra nossa festa de peão. Vamos dançar bailão por esse Brasil inteiro, terra do meu coração. Alô, galera, vem pra cá, vamos dançar o arrasta-pé. Que a festa tá animada, tem branquinha, tem gelada e vai até de madrugada. Essa menina faz o maior sucesso aqui no Distrito Federal. Luna Marcolini, dançar o bailão. Para os meus amigos que estão curtindo o nosso programa fora do Brasil, você que é brasileiro, você que não é brasileiro, mas se acostumou a ouvir o programa Cleiton Aguiar, feliz 2014 para você, viu? Essa moda é bonita. Chico Rei, Paraná, Destinos Iguais. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Com picadas de ternura, o casal trocava juras de eternamente se amar. De repente, da galhada onde fazia pousada, as avezinhas

sua beira-mar. Diga sim pra mim. Case-se comigo na igreja num papel, vestido branco com buquelo lá de mel. Diga sim. Dom Juan, diga sim pra mim, pro meu amigo Jacinto Ferreira, da Rádio Amazonas de Tangará da Serra, no Mato Grosso. Ele pediu pra eu mandar um alô aqui pros ouvintes lá da rádio dele. A Madalena da Silva, de Tocantins, no Tocantins. A Ângela Martins, de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Fernanda Cristina e Vanessa Silveira, lá na minha terra, em Coromandel. Juliano Fieldscher, de Maravilha, Santa Catarina. Adelmo Caetano, de Uberlândia, Minas Gerais. Tadeu Alves Ferreira, de Boa Vista, Roraima. Marilene Renzo, de Cascavel, no Paraná. A equipe do posto Siga Bem Caminhoneiro, lá de Cascavel, no Paraná. O Nando Cunha, de Barra Funda, São Paulo. A Amanda Atal, lá de Monte Carmelo. A Marcele Caroline, de Rio Verde, de Goiás. E o Carlos e o meu amigo João Veloso, lá na Rádio 1000 FM de Goiânia. Jacinto, um abração para você, um abração para todos os ouvintes aí da Rádio Amazonas em Tangará da Serra, no estado do Mato Grosso, onde o nosso programa, graças a Deus, faz o maior sucesso. A sugestão do Beijá, Paulinho Reis, apaixonado por você. Não consigo falar com você, não tenho palavras pra dizer. Tudo que eu sinto, tudo que eu quero, o tanto que eu penso em você. Cada vez que eu te vejo, o coração dispara. Só aumenta o desejo de te ver cara a cara e poder te dizer finalmente assim. Vem, vem pra mim, te quero sim. Apaixonado por você, segura coração, não para de bater no peito do peão. Apaixonado por você. Apaixonado por você, segura coração, não para de bater no peito do peão. Apaixonado por você. Apaixonado por você, segura coração, não para de bater no peito do peão. Apaixonado por você. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Paulinho Reis, apaixonado por você. E se você quiser ter o seu trabalho divulgado pelo Flávio Bejar, é só ligar 61-9981-3601. No próximo bloco, Milionário José Rico, Zezé de Camargo e Luciano e Edelson Moura. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O João Armindo Freitas, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, me mandou uma mensagem. Cleiton, eu sou gaúcho, moro aqui em Porto Alegre, mas no final da década de 60, no início da década de 70, eu morava em São Paulo. Estava lá tentando a vida. Graças a Deus as coisas deram certo e eu voltei para meu querido Rio Grande do Sul. Mas naquela época teve uma música que fez sucesso, né, lá que, e marcou muito a minha vida. Todas as vezes que eu lembro, eu escuto essa música, eu lembro, né, daquele tempo que eu passei lá em São Paulo, que foi um tempo muito difícil, mas também muito bom. Tá aí, ô João, na trilha sonora da vida do João Armindo Freitas, Milionário José Rico, De Longe Também Se Ama. Amor distante, que gosto que pode ter. Quanto mais o tempo passa, mais tem vontade de ver. Eu moro aqui tão longe, longe do meu bem. Maltrata, a distância vai sofrer. Se eu pudesse voar, onde eu ia pousar? Nos braços do meu amor, com quem eu vou me casar? Depois de nós dois casados, ninguém vai nos separar. Nós vamos viver feliz até a morte nós. E quando chega tardinha e vejo anoitecer, às vezes choro sozinho, recordando de você. À noite vou na capela fazer a minha oração, pedir a Deus que me ouça e faça a nossa união. Na trilha sonora da vida do João Armindo Freitas, Milionário José Rico, com a gravação de 1969, De Longe Também Se Ama. Essa música fez parte da trilha do filme A Estrada da Vida, né? Música nova de Zezé de Camargo e Luciano, Quando Acordo com Você. Get

esquente a xícara de leite em uma panela e dissolva a gelatina nesse leite aí quente, viu? Em seguida, coloque o creme de leite, o leite condensado e a gelatina dissolvida no leite e bata tudo no liquidificador até ficar uma massa homogênea, bem batido mesmo, né? Agora, para a calda, você faz o seguinte, você derrete o açúcar e acrescenta um pouco de água. A dica é não deixar a calda ficar muito grossa não, viu? E nem muito fina também não, tem que ser né? Em seguida, você despeja a calda em uma forma de sua preferência, coloca o pudim na forma caramelada e leve à geladeira para gelar. Após 3 horas, já é possível você cortar e comer. Mais prático do que isso, só se você for comer na casa do vizinho. Eu te cantava para o programa do Cleiton Aguiar, ensinando as mulheres a fazer pudim que não vai no fogão, é mole. Eu quero mandar um abraço muito grande para todas as emissoras de rádio que estão tocando muito esses meninos. Eles estão conquistando o Brasil com a força do seu talento, do seu carisma e de sua grande simpatia. Eliane e Samuel, aqui mora a gente. E bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda. Ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. E você grita reclamando que o barulho tá demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, terça-feira, a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Eliane Samuel, aqui mora gente. E se você não tem ainda a música de Eliane Samuel, se você quiser, é só mandar um e-mail para mim, programacleitonaguiar@gmail.com, que a gente manda pelo seu e-mail a música Aqui Mora a Gente, né? Composição do Renato Barros, do Eduardo Gomes e do Ivan Medeiros, que está fazendo o maior sucesso por tudo quanto é canto desse Brasil, né? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos vai cantar uma gravação muito bonita. Essa música fez grande sucesso, né? Falando Sério. Falando sério, é bem melhor você parar com essas coisas. De olhar pra mim com olhos de promessa. Depois sorrir como quem nada quer. Você não sabe, mas é que eu tenho cicatrizes que a vida fez. E tenho medo de fazer planos, de tentar e sofrer outra vez. falando sério, eu não queria ter você por um programa e apenas ser mais um na sua cama. Por uma noite apenas e nada mais. Falando sério, entre nós dois tinha que haver mais sentimento. Não quero seu amor por um momento e ter a vida inteira pra me arrepender. Você por um programa e apenas ser mais um na sua cama. Por uma noite apenas e nada mais. Falando sério, entre nós dois tinha que haver mais sentimento. Não quero seu amor por um momento e ter a vida inteira pra me arrepender. No cantinho do rei, Roberto Carlos, falando sério. Alô? A lorota boa de hoje aconteceu na minha terra, lá em Coromandel. É verdade, lá acontece tudo no Coró, né? Diz que tinha um camarada namorando lá em frente ao bar do Conrado, ali em frente ao Cine União. Tava assim, a praça tava sozinha, né? E um casal de namorado, naquela chanha, né? E já viu tanto que namorado apaixonado é besta? Primeiro que os apelidos que eles põem, tudo é amorzinho, né? Até tudoinho, né? A fase do namoro é uma beleza. Aí tava lá os dois namorando, aquela chanha danada e tal. A moça virou pra ele e falou assim, meu amor, eu tô com a cabeça doendo. Aí ele foi lá e deu um beijo nela. Passou, meu bem? Ela passou. Só que agora tá doendo é o ombro. Ele foi lá e... Passou, meu bem? Ela disse, passou. Mas agora tá aqui assim, perto dos meus seios. Aí ele abaixou lá e... Passou, meu bem? Ela passou. Nisso tinha um bêbado. O bêbado estava deitado atrás do banco, eles não tinham visto. Ele acordou com aquele trem, ficou prestando atenção naquilo, né? Todo lugar que doía, o caboclo beijava e sarava, né? Aí o bêbado virou para ele assim, ó, psh, ei, ô boca santa, por acaso você não cura hemorroida, não? Ai, ai. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você quer rachar de ganhar dinheiro no ano de 2014? Vou te dar uma dica importante, viu? Uma grande oportunidade para você ganhar muito dinheiro. Seja um revendedor ou porte jeans aí na sua cidade. Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil. Eu estou falando de cadeira, porque eu comecei anunciando e me transformei num representante a porte jeans aqui em Brasília. E estou vendendo que nem água. É verdade, viu? Vende. As mulheres ficam doidas, os homens também. É um tecido muito bonito, modelos muito bons. E o preço é insuperável, imbatível, viu?